trazer pra mim um sonho bom, tão lindo assim. Vou sonhar com anjos, fadas e jardins. Tudo tem encanto, nada vai ter fim. E uma luz que brilha vai me transmitindo ao assim. Minha vida inteira vai ser com os anjos no jardim. E a noite vem tão calma assim.